Prossiga. É, eu não sei se eu tô sabendo aqui que tá alagado aqui um pedaço do pátio. Algumas aeronaves já reportaram aí, tá sendo sentido contrário aí. Tá atrapalhando muito a operação aí, confirme. Tá atrapalhando a operação, sem dúvida, mas a gente tá conseguindo enxergar a parte amarela aqui, por baixo do mar aqui, e aí a gente tá prosseguindo lá. É, imagina, está de todo até assim, meu amigo. Eu não entendi o que você falou? A cidade toda tá assim desse jeito aí, tá mó engarrafamento. Ah, tá, mano. É muita chuva mesmo, obrigado. To Aracaju, standby. Time 3, flying to 0. Flying so high, huh? Three 520 Salvador Tower again. Go ahead. Okay, the airway at your flight plan is Golf 677, the lower airways. Okay, so the maximum level at this airway will be 230 to Aracaju, okay? Do you accept or want to fill a CHG? Okay, sir, that's one material. I will be back. Okay, flight level 190. Okay, so 190 will be coordinated and by one. 3520, copy. Go ahead, sir. Okay, clear to Sierra Bravo Alpha Romeo Aracaju, flight level 190 via Golf 677, take off at runway 10 with left turn at Pulca departure with Alpha Charlie Juliet transition. Control is 119.35, squawk is 5120. Okay, clear to Aracaju, flight level 190 via Golf 677. Pulca depart, turn left after takeoff, Aracaju transition, 119.35, depart control, squawk 5125. 5120. 5120, thank you very much, sir. Salvador, boa noite, 606 da Gol. O no 606 da Gol para Maceió, nível de voo 350, será coordenado agora guarda estágio. Na escuta, obrigado. Torre Salvador, WebJet 6701 no ILS, boa noite. Boa noite, chame passando o marcador externo com cheque de trem. Chama ali. Salvador, boa noite, é o Gol no 805, autorização Natal, 490, sente da Delta. 490, Natal, sente, aguarde. Agora, Gol no 805. Passou externo, mas está travado, WebJet 6701. Sente o 6701, autorizado pouso pista 10, vento de 180 graus com 08 nós, ajuste 1094, pista molhada. Gente, 1014, está livre o pouso com pista molhada, 6701. Jet 701 no Solo 03, falei pra Fox, táxi Arábia Alfa Juliette Portão 4. Alfa Juliette Portão 4, 6701. Permanece sua frequência? Afirmo. Voo no 606, cópia. Prossiga. Voo no 606, autorizado para Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, decola da pista 10 com curva esquerda, seda Puca, transição Aracaju, controle 1935, transponder 5127. Voo no 606, autorizado 350, Aracaju, Puca, Aracaju, é a subida, decorando da 10 com curva esquerda, uniforme Whisky 58. 1935 é o controle, 5127 é o transponder, gol 1606. Afirmativo, chame pronto para posicionamento, portão 8. Chama lá, obrigado. Torre Salvadora, boa noite, azul 4062, meia milha para o marcador externo, estabilizado no ILS, com capo à vista. Afirmativo, azul 4062, boa noite, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento de 180 graus com 05 nós, 1014 no ajuste, pista molhada. 1014, pista molhada, obrigado. Azul 4062 no Solo 07, Oliveira Pista, táxi Arábia Fox, Alfa, Índia, Portão Uno. Fox, Alfa e Índia para o Uno, o Azul 4062. Estimativo, né? Se escuta, sei lá. Obrigado. Salvador, voo no 714. Voo no 714 para Aracaju, nível de voo será coordenado 230, aguarda. Aguarda. Voo no 805, cópia. Voo no 805. Voo no 805 autorizado para Natal, nível de voo 410, via Upper Zulu 10, decola da pista 10 com curva esquerda, seda Puca, transição Zipar, controle 1935, transponda 5124. Autorizada Natal, nível 410, pela Upper Zulu 10. Decolagem será pela 10 com curva à esquerda. Saída Puka, direção Zipar. Controle 10935, transponder 5124, gol 1805. Afirmativo, vou chamar para pushback sonamento, portão 612. Chamar agora pushback sonamento, gol 1805, portão 612. Corrigou 1-7-1-4? Pois não. Oi, Salvador, gol 1-7-1-4? Prossiga, gol 1-7-1-4. Você sabe se haverá interdição da pista hoje, a partir das 03:30? A princípio não, né? Devido à chuva, senão a gente vai... De repente não teve nenhum aviso aqui em Setiópolis, não. Ok, muito obrigado. Salvador, boa noite, Portugal 158, stand 1-1, Commission Delta, request clearance. Portugal 158, clears to Lisbon, flight level 370, stand by. Stand by, Portugal 158. Salvador, gol 1805 para pushback e acionamento no portão 06. Meia dúzia, gol 1805 autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, gol 1805. Salvador, Goro 643, boa noite, final da 10, baixar de trabalho. 643, autorizado pouso visto no 0, 170 graus com meia dúzia, 1014 no ajuste. Livre pouso no 0, Goro 643. Do Gol número 43, tá uma informação, pista molhada, ok? Quente, pista molhada, Gol número 43. Gol no 714, cópia. Salvador, Tom, 3520, gate to number 7, request and stop and pushback. 3520, maintain position. Gol no 714, pra cota. Bola 714, autorizado Aracaju, nível 230 via Golf 677, decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca, trânsito Aracaju, controle 1935, transponda 5131. 230 Aracaju, decolada 10 Puca Aracaju, Golf 677 aerovia. Controle 1935, transponda 5131. Afirma, chame para puxa, solamente portão 3. Chama lá agora no 714. Salvador, boa noite, 05 para o táxi, POB 4, com autonomia 3 horas e alterna Maceió. 4-5 a bordo, 3 horas, alternado Maceió, ciente, autorizando o táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto para ingresso e colagem. Juliette Alfa, chama lá no ponto de espera, boa noite, dono zero. Country 520, cleared for push and start, come for taxi. Push and start, report, come for taxi, 3520.